Rádio Canção Nova do Coração de Maria. Nós espalhamos o amor pelo ar. Amor pelo ar. Rádio Canção Nova do Coração de Maria. ZYK 732, AM 810. Nós espalhamos o amor pelo ar. Você sabia que aqui em São José do Rio Preto tem loja Canção Nova? Camisetas, livros, CDs, acessórios, Bíblia Católica e muito mais. Diversos produtos de evangelização para você e sua família. Anote nosso endereço: Rua 15 de Novembro, 3635, bairro Redentora. Produtos Canção Nova, produtos que evangelizam. Participe dos programas aqui da Rádio Canção Nova do Coração de Maria. Você pode ligar ou mandar sua mensagem no número 17-3234-4584. Isso mesmo, um único número para ligação e participação ao vivo. E para o WhatsApp, faça parte da nossa programação. Salve nos seus contatos 17-3234-4584. É o número da Rádio Canção Nova do Coração de Maria. Na Rádio Canção Nova você ouve música de qualidade. Rádio Canção Nova do Coração de Maria. 4 décadas de dedicação exclusiva e integral ao Reino de Deus. Muitas vidas alcançadas e transformadas ao longo desses anos. Em 40 anos de fundação, são incontáveis os milagres e as graças derramadas através do carisma Canção Nova por todo o mundo. A Rádio Canção Nova é fruto de um chamado, de um desejo de evangelizar. E eu, Lucia Santiago, estou aqui para parabenizar a Rádio Canção Nova. Celebre conosco.